dia de festa, hoje é dia de alegria. Hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria. Festa de Santa Efigênia, com Rosário de Maria. Festa de Santa Efigênia, com Rosário de Maria. Esquecidos, o clamor do coração.